Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Trans, uma sessão de audio-hipnose na SBSR durante os próximos 60 minutos, música sem palavra cantada. E começamos com Steve Aushild, membro dos Emeralds, edição pela Cranky Records de 2015, Where All Is Flats. Vamos começar com o tema lindíssimo, por sinal, Eyelids Gently Dreaming. Boa noite, bem-vindos. música ambiente com uma forte carga cinemática, primeiro Steve Auschildz, depois Dmitry Evgrafov, russo de São Petersburgo. Edição do final do ano passado, Comprehension of Light, a contar com a colaboração de Abul Mogard no tema Znani. Logo a seguir, Elvio Rodrigues, um madeirense a residir em Lisboa, mistura gravações de campo com peças ao piano minimalistas muito belas, da edição de março do ano passado, Before I Return to Dust, Start Where You Are, With What You Have. Para continuarmos com Anne Annie, passou há umas semanas por aqui, Atmospheres Volume 2, segunda edição desta compositora, Drifting. Thank you. Alemão capaz dos drones mais profundos, Thomas Kohner, logo a seguir a Anne Haney, da edição Tamo, Permafrost, Tamo, logo a seguir as violas e os pianos, de Corduroy Road, edição de 2005, do músico de Boston, Goldmund, também assina por Ilias Kifkanef, 25,000 Miles, e seguimos com o canadiano Christopher Bissonnette, de Pitch, Paper and Fall, Epoch. Thank you. Thomas Booker, dono do alter ego Bersarin Quartet, St. Petersburg. Logo depois a música mais escura do ambiente pelo japonês Shinkiro. Alter ego de Manabu Hiramoto. Começou a fazer música em 2003, música como a que encontramos em One, ouvimos Part 6. E agora Aerodelphic, edição do inglês Chris Clark, Broken Kite Footage. Thank you. altura de fecharmos o Em Transe de hoje. Lá em cima ouvimos a música do norueguês, considerado um dos compositores mais proeminentes do jazz daquela geografia, Christian Wallumrød. Demos depois a vez a William Basinski, vai estar na 8ª edição do Semibreve, em Braga. Outubro, dias 26 e 28, contarão com o pai da música avant-garde norte-americana, William Basinski, de Melancholia 14. Dizer-vos que este programa, depois de rodar na rádio, transforma-se em formato podcast, links em radiotrans.blogspot.com ou na loja do iTunes. No sítio do Em Transe encontram as fotografias de Alípio Padilha e os poemas de Ana Freitas Reis. Eu volto de hoje a 8 dias. Até lá. Fiquem bem.